larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu bando anunciar, vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapina, de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem lhe deu tanta fé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem lhe deu da poché. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse eu vou viver sem você.